Salvador Veracruz, 1000 pés, decola pista no 7, curva direita, corredor Axé, controle 1935, 0121, o outro só sobra. Tango Oscar, Oscar Bravo, Torre. Tango, confirme o aeronave que chamou para o táxi, a Papa Tango Oscar, Oscar Bravo. Papatango Oscar, Oscar Bravo, reporte cabeça, próxima cabeça, ponta de espera da pista no 7. Uno 649, o vento calmo, decolagem autorizada, pista 1-0. Vento decolagem, pista 1-0, Uno 649. Autorizado a alinhar e manter o pistão no 7, Oscar, Oscar Bravo. Só alinhar a decolagem autorizada, pistão no 7, vento calmo. Azul 4224, você teria uma previsão para o início do deslocamento? Para passar para os passageiros aqui, por favor. Então, a intenção é obter uma previsão de saída para informar os passageiros, você teria? Meu controle em 1-19-35. Será 35, vai para nós. Informado para manter a posição, você tem um estimado para o início para informar o pessoal? Está autorizado, chama o táxi. Vai iniciar então, 34. Tango Oscar, Oscar Bravo, decolar 247, aciona o transpondo modo Alpha Charlie e chama o controle em 1-19-35. Oscar Bravo, Bravo. Fala Azul 4234 para o táxi. Nós somos 99 a bordo. Natal, alternado, 3 horas e meia de economia. Livre táxi, pátio 3, pátio principal, Índia Alto, ponto espera, 1895, ajuste na 024, 4334, vamos olhar. 3, Índia Alfa, da ponte espera, 1995, 34. Azul 4234, se aproxima o ponto espera para nós. Azul 4234, autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Ali decola no 034. 4234, decolado 54, chama controle 119, small 35, uma voo. Sinal 35, obrigado. G080, conforme rota, plano Yankee, decola pista 97, curva aí à direita, sai da Arracoa, após direto no fugir, controle 1 com 9 decimal para de 5, transponda 5564, mais cego. Romeu Mike Serra Golfo, bom dia, autorizado o saneamento, show é pronto para o táxi. Acho que a Renan vem com cópia. Mike Delta Lima Romeo, nível 400, decolagem da 10, curva à esquerda, terceira subida Momo, Cólibo, Ex-Rum, Viata Zulu 41, na parte coordenada do plano. 5566 transponder, controle 119, decimal 35. Comandante, aguarde. Fox Terra November, primeira aerovia, Upper Zulu 41. Mike Serra, vou autorizar o táxi, reporte ponto de espera, pista no 7. Correto, Pátio, por gentileza, se encontra? Correto, táxi, chame torre 198, décimo 95, ajuste no 095. E o Xanã 63, 12, 2 milhas e meia para o ICE. Oceaner 6312, mantém a aproximação, ajuste no 0 no 5, agora as instruções para pouso. 6312. Levou? Chegou o sobrevão? 3 minutos. M312 avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Livre pouso no zero, Xanã 6302. Salvador, Salvador, decolagem na 17, cola direita via corredor axé, restrito a 1.000 pés. Aciona 0116, o controle 119.35. Confirmando para o Xanã 6302, a pista está operando toda a sua extensão, correto? Afirmo. Obrigado. Alô, Zembra, aqui Mike, bom dia. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. O meu Mike Serra Golf, o vento calmo, decolagem autorizada, pista no 7. No solo 111, solo 111, chama solo em 12199. Pela direita, chama 219, Xanã 63, 6312. O meu Mike Serra Golf, decolado aos 111, chama controle em 119.35, morro. 935, grato, bom trabalho. Solo

Tango November Yankee Mike, o vento 170 graus, 02 nós, decolagem autorizada, pista 17. Modo Alfa Charlie 0116. 0116. E Aclimate. Sim, chame o controle 1119 do sinal 35. 035, Aclimate. 3, obrigado, Pandinha. Como é que é com Juliette? Paralelo faz 1100 autorizado. Decolagem na 17. Curva à direita, perfil da subida Arbor DCT. O transponder 5462. Controle 119 do sinal 35, plano Yankee em coordenação, sobe a 1105 do segue visual. Torre, eu vou... Torre, eu vou 2199. Gol 2199, ajuste no 0 no 5, vento 1 no 60 graus, 02 nós, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0. Embaixo da roda, pois é. Juliette ao solo. Chefe Juliette ao solo. Juliette ao solo. Mike Juliette, por gentileza, opera a subida para Momo, transição VATAP. Desconfirme. Colagem mantém pistão no 7, porém curva à esquerda, perfil da Momo, VATAP. Mike Juliette, treinamento SAP de colagem com a torre 118, decimal 95, ajustando 0 no 5. Meu Mike é do Juliette Torre. Gente, é pro Juliette autorizado o táxi. Reposte ponto de espera pista no 7. No solo 22, libere a próxima direita, Foxtrot, chame solo em 1, 21, 9. A livrar a fonte, chama 219, gol no 2199. Cedo 2199, voa na foto. 2199, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar, voa 2199. Tá, 3304, por favor. Bom dia, aproximadamente 5 milhas da 10, mais travado. 3304, bom dia, o vento calmo, pouso autorizado, pistão no zero. Mesmo pouso no zero, 3304. Papa Romeo Mike Eco Juliette, autorizado decolagem, pista no 7, vento calmo alinhar e decolar, pista no 7, o 7, vento calmo. Mantenha o ponto de espera. Ah, mantenha o ponto de espera, vou mandar lá. Eco Juliette para escola. Mike Eco Juliette, decolado 227, chama o controle em 119, decimal 35. Salvador, Papa Romeu Mike Eco Oscar. Papa Romeu Mike Eco Oscar, sou em Salvador. Prazer, cruzando através do Porto do Açú, avançado 7 milhas no momento, estimando mais 3 minutos para o povo. Mike Eco Oscar, reparte através do farol de Itapuã. Voltarei através do farol de Itapuã, Oscar, obrigado. 095, decolagem autorizada, pistona 0, vento calmo. Decolagem, zona 0, 9, 5. Papai Romeu Mike é com ótica, somente a portadora, repita a mensagem. Mike Eco Oscar, estado João com a Gol, pede autorização da presente para curvar para o vento da 17. Bom, a gente ingressa perna no vento pela direita, pela esquerda da perna da 17. O Mike Eco Oscar ajusta no 0 no 5. Sente, o Mike Eco Oscar, obrigado. Perna do vento. Oscar, após o pé vento, ingresse base pela direita, reporte final. Virado para a base na direita, reportarei na final, Oscar, obrigado. Aluno 095, decolado 231, chama o controle em 1, no 9, decimal 35. 1935. Mike Eco, Oscar, vento calmo, pouso autorizado, pista no 7. Oscar, obrigado. Mike, Eco Oscar, considere o seu Los 33, libere a direita, taxiway Oscar, ao estacionar frequência livre, bom dia. Alô, Rio, nós 891, sexta Juliette, bom dia. 3-3-0 autorizou, Fortaleza, decola da 1-0, Curitiba, Momo, Curti, Viátero, Zulu, 1-9, 1-2-1-9, solo, 1-19-35 ao controle, 5-0 no meio, transporte Rio, 9-8-9. Despacho de carga, chame pronto, Rio. Seu Farelos, obrigado. Nós somos 4-3, primeira próxima à direita, e chamei o Leão 219.